não deixou. Até minhas coisas você escondeu. Mui ponta de faca, não dou. Não deu valor, agora me perdeu. Daqui dos meses eu trago os papéis. O nosso desquite, nossa separação. Sempre te amei, você foi infiel. Não merecia isso, se reclamar, você vai casar.

Kene. Como é que é? Banda Kene. Sei que a distância machuca demais, e essa angústia feroz que de mim não sai. Nosso amor é maior e você sabe. Eu te amo tanto, amor, e nunca vou te deixar. Já vai caminhando, ainda me pego recordando. Lágrimas rolaram dos meus olhos que enxuguei mais de uma vez. Tem algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos. E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez. Que você viria sem dizer que via, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce tão caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste, e ouvi da tua boca um te quero, pra se apaixonar sem ter tempo. Eu necessitava de um amor sincero. Banda Kene, Romeu, a voz que apaixona. E agora que eu conheço que me levam pros seus braços. Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz, você e seu sorriso iluminem minha vida e meus espaços. E chega me dizendo num sorriso, não me deixe nunca mais. Que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, amando-se com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste, e ouvi da tua boca um te quero, pra se apaixonar sem ver tempo. Necessitava um amor sincero. Chegaste, senti na minha boca um te quero, pra se apaixonar sem ver tempo. Necessitava um amor, chegaste e ouvi da tua boca um te quero, palmando-se com caramelo. Necessitava de um amor sincero. Dá-lhe chinela! Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Tantos milhões de seres tão perdidos. No meio de toda essa guerra, eu escuto sua voz. A luz que sobrevive na escuridão e traz a minha paz. Não maltrata.